decolador 36, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa. Controle Salvador, bom dia. 1161 da Gol, cruza 1510 na Dael. Bom dia, voo no 1161. No contato radar na decolagem, supora mesa 360 na saída Dael, após letra direto preto. Ativo 360 da El Leda Bridge no 161. Tango uniforme no pátio 3, prossiga. Muito bem, deixa eu ver se eu entendi. O Papatango uniforme, que é táxi do pátio 3 até a cabeceira Golf para cheque de motores, é isso? Copiado, confirmei, freio já está ciente. Bom dia. Qual que é a descenso 4000 feet, atenção 1011. Vou entrar em contato com o fiscal de pátio que vai entrar em contato com o senhor e aguardo só o contato com o fiscal de pátio. Assim que a infraestrutura estiver ciente, eu autorizo o seu táxi, ok? Salvador, tá 3601, bom dia. 3601, bom dia, informação em curso Delta, minuto cópia, provável da Leda Bridge. Aguardando 3601, qual que é a saída prevista? Da Leda Bridge já subi. Da Leda Bridge, tá aguardando 3601. Papatango uniforme na escuta. Papatango uniforme, já está ciente, o senhor tem autorizado o pushback início do reboque. Chame na saída do pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Papatango uniforme. 1161, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-95. Centro 1251, alterna 133-15, voo 1161, obrigado e bom dia. Alterna 133-95, bom voo. Afirmativo, 133-95, obrigado. Salvador já tem autorização do plano 3601. Plano 3601, informação curso Delta, plantada. Prossiga. Plano 3601, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, nível de voo 360. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 119-35, aciona 5072, TAM 3601. Autorizado Congonhas 360 via Ótima. Decola da 90, curva de direita na Dael, Leda Bridge. Aciona 5072 e controle 1935. 5072, com atendimento correto, TAM 3601. No portão 62, chame quando pronto para o pushback acionamento. Chama quando pronto, 3601. Report established on localized account. Okay, we'll report established. And can you confirm the tower frequency? What do you want to confirm? No, no, what will be the next frequency for the tower? The next frequency will be 118.95 for maintain the description, then by the transfer to 118.95. Roger, we'll stand by for that and descending now 2,000 feet to report established, Maxim 6599 November. O ingresso na Juliet e Alpha, chame quando na no local para efetuar o check de motores, ok? Salvador, o TAM 3601 no 612, parou, pushback acionamento. Aprovado, portão 612, TAM 3601, no chame táxi. Autorizado, vai chamar o 3601. Action 659 on November is now established localizer 1-2. Complete ILS final approach, runway 10 and contact now, tower 118 decimal 95. Yeah, clear the approach 10 and 118 decimal 95, Action 659 in November. Obrigado, good. Have a nice day. Salvador Tower, bom dia, Fraction 659 November, ILS 10 established outside Niner, DME. 695 November, Tapling gear please, QNH 1011. QNH 1011, we'll call you back when it's fully configured. Fraction 659 in November, gear down 3 greens. 695 in November, clear to land runway 10, wind 0 to 0 degrees, 1 knot. Clear land 10, Fraction 659 in November. Táxi da 3601, tem 174355 e alterno galera. Galeão 3055, confirme só teu B, senhor. 174. 174, copiado. Tá 3601, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, justo no 09. No ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 95, 3601, tem bom voo. E a Pátria Índia, ponto de espera 1805 com 1011, na 3601, obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Fraction 695 November on the ground at 54, located via taxiway Foxtrot and contact ground 121.9. 59 on November, clear taxi via Alpha and Juliet at a beam gate 08 on main apron. You're going to follow my vehicle of Infraero until taxiway Lima. Call me at Lima to proceed your taxi fraction 659 on November. Então 3601 no autorizado ingresso de decolagem pistão no zero, vento 040 graus no norte. A linha decolando no zero, tá 3601. Question 659 November, just confirming, I have just spoken to the Infraero personal crew. They've got a follow me vehicle awaiting you at beam gate 08 to proceed with your taxi until your apron number 4. You're clear to proceed with their aircraft and, sorry, with that follow me vehicle until apron 4, sir. Just something. We have just lost contact with that follow me vehicle. At first, he is going to guide you until taxiway Lima, and then it's possible he's going to follow ahead until the entrance of taxiway Oscar. And after Lima, you may not follow, well, you may follow her, but maybe not at the same speed, okay? He's going to just allow you to enter an April 4. Tenho o uniforme na escuta do som. Tenho o uniforme na escuta do som. Consiga, escuta. Confirma o uniforme já, iniciou o cheque aí? Iniciou o cheque na Golf. Ok, então chame ao término para o retorno. Ok, chamará para o término para o retorno. 601, decolador 59, controle 199, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3601. TAM 3601, bom dia, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após Leda Direto Bridge. 360 na da EL, Leda Bridge, 3601. Cidade de Van Bridge, o TAM 3601. Não tem a saída agora. Guardando. você pelo estado do processo Francisco e manteve essa saída. Francisco, mantenha a saída 3601, obrigado. Tá 3601, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 95, tem um bom voo. Centro Recife, 251, 3395, obrigado, bom final de semana. Section 659 on November, it's Salvador ground. 659 on November, I've just been informed by the Infraero ground crew that you would have to taxi your aircraft back to apron 3, an apron close to the runway you just used to land, sir, in order for the immigration procedures to take place, immigrations and customs procedures to take place, and only after that you're going to be parked on apron 4, sir. I am just trying to contact with the ground crew of Infraero, the guy from the car there, and it's quite possible that he's already aware that you're going to have to follow him. That's Roger, sir. Follow that faulty vehicle. Bom dia, Xenar 6251. Bom dia, Xenar 6251. Informação em curso é a ECO. Para Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 360. O senhor está pronto para quatro? Pronto, ótimo. Prossiga. Xenar 6251, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El Leta Bridge. Em Bridge, intercepta Upper Zulu 16, controle 119 decimal 35, transponder 5104, Xenia 6251. Utilizado Guarulhos com foto 360, decola da no zero da El Leta Bridge. Upper Zulu no zero, até Bridge, Upper Zulu 16, conforme 1935, controle 5104, transponder. 504, protegimento correto 6251, somente ressalvando que o senhor não voa via Prisuno no zero. Em vídeo já intercepta Prisuno no 6, no portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Aqui o ciente, eu reportarei o senhor 6254. Fixe Alpha, bom dia, prossiga. Alfa, eu já tenho uma aeronave na Taxi Golf efetuando o cheque de motores, ok? Assim que a mesma retornar, eu autorizo o seu táxi de lá, ok? Pergunta de prova, senhor. Só um minuto. E o Papa tá no uniforme? Eu sigo o uniforme. Uniforme pronto para retorno ao Pátio 3. Livre retorno uniforme. Chame para ingresso na Juliette. Chamará para ingresso na Juliette. Alpha X-Ray Alpha, a princípio o regulamento me permite autorizar o acionamento somente na Taxiway Golf, ok? Na pista 1028, somente na Taxiway Golf, próxima à cabeceira 28. Eu não poderia só autorizar na Alfa antes da Taxiway Golf esse procedimento. O aeronave que já está na Golf está voltando agora, assim que ela parquear no Pátio 3, eu autorizo o seu táxi lá, ok? dia, descendente 62, voo. Solicita pushback, funcionamento, a nossa posição é 05. Na posição 05, eu vou pedir que o senhor aguarde só mais um minutinho para iniciar o pushback 6251, então, nada em direção agora. Ok, aguarde. O Papatango Uniforme está autorizado ingresso na Juliette para o Pátio 3, ok? Ok, Juliette. No portão 5 autorizado, o pushback acionamento, chame o próximo táxi. Autorizado, chamando para o táxi, 62. O Alpha X-Ray Alpha na escuta do som. X-Ray Alpha, o acabou de ingressar no pátio 3, o ATR, Papatango Uniforme. Assim que o mesmo parqueal, o senhor tem livre o pushback. E aguarde para o início do reboque, eu tenho a nave no 5, já iniciando o pushback, ok? Estou eu, como estamos uniforme? Prossiga, senhor. Prossiga, uniforme. Estamos aguardando aqui o pessoal de quatro para chamar na posição aqui. Pode três. Você está aguardando então o sinalizador no pode três, é isso? Afirmativo. Tenente, vou entrar em contato com a equipe aérea do reportador da sessão. Uniforme, a Infraero já está ciente da situação, nos reportou que um fiscal que estava fazendo o follow me de uma aeronave internacional agora parqueado no pátio 3, vai estar na sequência fazendo o sinalizador que o senhor. Ok, vamos agora. Salvador, Chile 6251, está pronto para o táxi. O seu bispo 1027, autonomia de 5 horas e 15, alternativa é Galeão. 251, no táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 01 no conjunto. Táxi 295 no ponto espera da 0625. Salvador, o X-Ray Alpha. 6251, próximo da 10. Ingressando na Juliette Alpha até o ponto de espera da Golf. Chame no ponto de espera da Golf, pronto para início do check Alpha X-Ray Alpha. Senai 6251, decolar 228, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, até a volta, meu 2-4. Salvador, bom dia, o Senai 6251, saída da El. Senai 351 no contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da El, a ponte laser direto bridge. Na saída da El, ponte laser bridge, qual é a referência para a cidade de voar da El? Autorizado direto da El. Da El, muito obrigado, até 251. Bom dia, é o avião Alfa Vitor Romeu. Alfa Vitor Romeu, bom dia, prossiga. Alfa Vitor Romeu, solicito autorização de reboque da posição de número 1, pátio 3, para a posição de número 5, pátio 1. Copiado, Alfa Vitor Romeu, tem autorizado agora o pushback e reboque do pátio 3 até o portão 5? Mantendo escuta constante, chame ao término do reboque, Alfa Vitor Romeu. Ok, sim, reboque, ali ao término.